DJ Air. Aí, valeu pelo beat, mano. Radio. Acalmei meus ânimos, deixei meus pêsames. Vadia gostosa, eu quero seu pêssego. Show de rock, eu mordo o morcego. Eu sou filme de terror, não tenha medo. Fale meu nome ao contrário e me invoque. Me copie mais, nada novo e nove. Produtos Ivone, rei de marfim. Ivory King, em DS fez seu nome. Debaixo da língua eu joguei uma droga. Na ponta da língua eu quero uma xoxota. Mano frio, curte, vadia fogosa. Pega minha cerveja e depois rebola. Unha preta mal feita no estilo punk. O meu mano B, só que é fuma flor skunk. Meu mano mineiro, chapa muito ouvindo funk. Quero uma vadia pra chamar ela de lanche. Acalmei meus ânimos, deixei meus pêsames. Vadia gostosa, eu quero seu pêssego. Show de rock, eu mordo o morcego. Eu sou filme de terror, não tenha medo. Fale meu nome ao contrário e me invoque. Me copie mais, nada novo e nove. Produtos Ivone, rei de marfim. Ivory King, DS fez seu nome. Debaixo da língua eu joguei uma droga. Na ponta da língua eu quero uma xoxota. Mano frio, curte, vadia fogosa. Pega minha cerveja e depois rebola. Unha preta, mano. Feito no estilo punk.